Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 23, vamos ler do verso 4 ao verso 8. Talvez você não saiba, mas ontem, dia 19 de abril de 2008, foi o dia 14 de Nissan do calendário bíblico e judaico. O dia 14 de Nissan é o dia da morte de Jesus. Há 1.500 anos antes da morte de Jesus, 1.500 anos antes da morte de Jesus, no dia 14 de Nissan, Deus tirou o povo de Israel do Egito. No dia 14 de Nissan, o povo saiu apressadamente do Egito, foi liberto por Deus do Egito e nunca mais voltou para lá. Atravessaram o Mar Vermelho e esta celebração se chama Páscoa. E 1.500 anos depois, literalmente no dia 14 de Nissan, enquanto os judeus em Jerusalém comemoravam a Páscoa, Jesus foi levado ao Calvário e ali morreu na cruz. Com perfeição, com precisão em todos os detalhes, a palavra do Senhor traz as orientações de Deus para a festa da Páscoa e as cumpriu em Jesus no dia 14 de Nissan, que foi o dia de ontem. Nosso calendário ocidental, gregoriano, nos leva a comemorar o dia 14 de Nissan há algumas semanas atrás. Todos nós comemoramos algumas semanas atrás. Mas ontem foi esse dia. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades de Deus que são para nós hoje, que dizem respeito a Páscoa. E é interessante que parece fora de hora, mas não parece fora de lugar ovinho de coelho. Estamos tão acostumados com a tradição babilônica que nós não nos importamos com a morte de Jesus na Páscoa, mas nós gastamos dinheiro com ovinho de chocolate. Irmão, não tem problema nenhum, você pode comprar ovinho de chocolate e comer ovinho de chocolate, mas é necessário que a gente resgate cada dia mais alguns memoriais de Deus e, sobretudo, a Páscoa do Senhor. E muito mais do que a tradição de um feriado ou a tradição religiosa de um feriado como este, nós precisamos restaurar algumas verdades de Deus que estão inseridas nestes atos proféticos bíblicos, e é o que nós queremos ver hoje. E em Levíticos, capítulo 23, verso 4 em diante, nós lemos assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, em Jerusalém, Jesus foi crucificado na cruz. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães Asmos. Portanto, hoje, dia 20 de abril de 2008, que é o dia 15 de Nissan, é celebrado o dia de pães Asmos, a festa de pães Asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Irmãos, a obra de Jesus na cruz do Calvário que não pode nunca ser apenas uma história religiosa. Tem que ser o centro da nossa vida, tem que afetar a nossa vida todos os dias. A obra de Jesus na cruz do Calvário é o ato espiritual e físico que nos permite deixar o Egito, deixar o império das trevas, atravessar o mar vermelho, que é o sangue de Cristo, e passar para o outro lado, libertos. A Páscoa é exatamente isso. O sacrifício de Jesus, a morte do primogênito, assim como no Egito, todos os primogênitos morreram naquela noite, representando o sacrifício da primícia. Jesus morreu na cruz. E ao morrer no dia 14 de Nissan, ele nos transportou do império das trevas, que é o Egito, e nos levou para o seu reino de luz, de graça, de amor, o reino de Deus. Páscoa representa o Cordeiro Jesus que morreu. Não há outra figura terrena, não há outro animal mais perfeito para representar Jesus do que o Cordeiro. Manso, humilde, dócil, e que se entrega e mudo é levado ao matadouro. E assim aconteceu com Jesus. E este ato, a morte de Jesus, a Páscoa, é o que nos assegura uma declaração, um decreto irrevogável, inquestionável, de não culpado. A partir do momento em que Jesus entrega a sua vida, derrama o seu sangue por mim, ele diz, o Sóstenes não é mais culpado. A sua condenação foi cancelada, porque o preço do seu pecado foi pago na cruz do Calvário. E é assim com a sua vida, e é assim com a vida de todos os seres humanos da terra. Ninguém deve mais a Satanás nada. Ninguém tem que pagar pela sua própria vida ou pelos pecados. Ninguém precisa, ao deixar essa terra, ter que pagar com morte eterna pelos pecados desta terra. Porque Jesus pagou o preço e declarou, nele não há mais culpa, não há mais condenação. O escrito de dívida foi rasgado. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses. E leia, se você não tem uma Bíblia, leia com quem está ao seu lado. E leia Colossenses capítulo 2, verso 14. Leia também o 13, irmão, por favor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Diga todos os nossos delitos. Verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E há algo que é um milagre imensurável, sem comparação, nunca mais realizado, nem antes, nem necessário depois. Ele fez com que os méritos dele, de um homem santo, puro, imaculado e que pagou o preço, recaíssem sobre nós. Isso se chama justificação. Eu e você fomos justificados. Apesar de ainda pecarmos, apesar de ainda sofrermos até as consequências dos nossos erros, apesar de ainda cometermos lá pela frente ainda, em algum ano ainda pela frente, outros pecados, nós já fomos justificados. Todos esses pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu ainda vou cometer, estão dentro desse pacote, desta dívida que foi paga por Jesus. E os méritos de Jesus, de ser santo, de ser puro, de ser sem dívida, foram transferidos para mim. E eu tenho que crer nisso, que a minha dívida, o meu pecado, não é imputado a mim mais, porque Jesus pagou por mim esses pecados. Isso tem que ser verdadeiramente algo poderoso sobre a minha vida. Eu preciso meditar isso, nisso. Isso precisa mexer com a minha vida. Isso precisa ser algo significante. Isso precisa ser o que há de mais significante na minha história. Eu deixei o Egito. Atravessei o Mar Vermelho. Eu não pertenço às trevas mais. Eu pertenço a Jesus. E eu vivo no reino da sua luz. Eu vivo no reino de Deus. O reino de Deus veio e tomou conta da minha vida. Abra comigo ainda em 2 Coríntios. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por mim, a fim de que eu nele fosse feito justiça de Deus. Duas coisas que não podemos esquecer nunca, irmão. Primeira, nós precisávamos mudar de posição. Viver no império das trevas é a pior coisa que pode acontecer com o homem. E é tudo o que o diabo fez com o homem na hora em que o homem pecou no Éden. Vai viver no império das trevas. Vai viver debaixo de engano. Vai viver oprimido por demônios a vida inteira. Vai viver sofrendo as consequências dos erros, do pecado, da morte, da velhice, da enfermidade, de tudo que vem do inferno. Vai viver assim para o resto da vida. E quando terminar essa vida, vai viver no seu espírito por toda a eternidade, longe de Deus. Esta é a condenação. Isso foi o que o diabo fez, que o pecado na natureza humana executou. Viver nessa posição, irmão, é a pior desgraça da vida de alguém. E alguém que anda bonitinho, rico, dinheiro, alegria, festa, farra, feliz, ou com pouco dinheiro, ou com muito dinheiro, não importa. Alguém nessa terra, em qualquer lugar, um nenenzinho que nasceu hoje, cheiroso, bonito, nasce e vive nesta condição, debaixo do império das trevas, envolvido por engano. Isso representa o Egito. Isso é o Egito, um lugar de morte, um lugar de angústia, de opressão, um lugar de trevas, de solidão. E o Senhor Jesus veio e nos tirou deste lugar. E um dia eu criei nele, e ele me tirou desse lugar, e ele me transportou para o seu reino. Isso aconteceu com você, irmão? Se aconteceu com você, diga glória ao Senhor. Diga graças a Deus por isso. Todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, crê nele de todo o seu coração e decide de todo o seu coração: eu vou andar com Jesus o resto da minha vida. Eu quero ele como meu Senhor absoluto. Ele será a autoridade da minha vida. Não é apenas mudar de religião, não é apenas se emocionar, não é apenas levantar a mão, não é apenas ir a uma célula, não é apenas ler Bíblia, não é apenas mudar de hábitos. É ter a Jesus como única autoridade. Autoridade na vida. Todo aquele que toma essa decisão é transportado instantaneamente do império das trevas para o reino de Deus. Isso é a Páscoa. É isso que significa a Páscoa. É a morte de Jesus. É a ceia do Senhor. É a Eucaristia que significa a Páscoa. Acontece que eu não posso apenas mudar de posição. O povo de Israel, naquela noite, apressadamente, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e se libertou para sempre do Egito. Existe hoje prova material de que os carros e cavaleiros e soldados do Egito morreram afogados no fundo do Mar Vermelho. Existe prova material disso. Existe a história escrita por eles de que aconteceu naquela noite, de aconteceu naquele dia, dos egípcios, dos hebreus saírem do Egito. E logo em seguida, dos soldados e todo o exército do Egito morrer afogado no Mar Vermelho. No dia seguinte, o povo de Israel celebrava do outro lado do mar, na praia do Mar Vermelho, cantavam como há 430 anos não cantavam, com seus tamborins, saltavam e dançavam de alegria. Ele fez afundar no mar o carro e seus cavaleiros, ele nos libertou, ele nos transportou, não somos mais escravos. E eles adoravam a Deus por tamanha libertação. Foi instantâneo. Como é hoje, se eu e você acreditamos e cremos e decidimos que Ele será a autoridade da nossa vida, o único Senhor, o único que manda na minha vida, então somos instantaneamente transportados. A nossa posição muda instantaneamente do império das trevas para o reino da luz. Mas quando estudamos essa história do povo de Israel, que é real, não é uma lenda, não é um mito, aconteceu realmente. Nós descobrimos que junto com o povo de Israel foi também uma quantidade muito grande, que a Bíblia chama de populacho, de estrangeiros que habitavam no Egito, de egípcios que eram amigos e simpatizantes dos hebreus, foram com eles. Caminharam com eles, atravessaram o deserto com eles. E eram exatamente aqueles que o tempo inteiro, poxa vida, isso aqui é seu Deus? Ó, está vendo a vida? Está vendo como é que é difícil? Ó, não acredita não. Olha, está vendo isso aqui? Olha. Foram esses que o tempo inteiro inflamavam o coração, a alma e a mente do povo de Israel para convencê-los de que não tinha valido a pena. E é assim conosco hoje. Quando nós somos transportados, imediatamente vai ter um mundo de gente. O quê? Crente? O que é isso? O tempo todo. Mas não só o populacho foi com eles. Dentro da alma dos hebreus, dentro da mente dos hebreus, havia uma infinidade de fortalezas, de raciocínios, de costumes, de ditados, de maneira, de formas de fazer as coisas. Era o conteúdo da alma, da mente, até mesmo do físico das pessoas que tinha vindo do Egito. Portanto, apesar de terem sido mudados de posição, eles ainda não tinham sido mudados de condição. Apesar deles terem saído do Egito, o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. E a vida cristã é literalmente isso. Salvos por Jesus, uma vez que Ele se tornou verdadeiramente Senhor da nossa vida. Mas, ainda carregando uma quantidade muito grande de herança, de cargas, de manias, de costumes, de ditos populares, de conselhos mundanos, de jeito nosso de fazer, a fim de que Deus, nessa caminhada do deserto, possa trabalhar em nós tanto que, muito além de sair do Egito, o Egito saia de dentro de nós. A maneira de cultuarmos, a maneira de servirmos a Deus, a maneira de conduzirmos nossa família, a maneira de conduzirmos nossas finanças, a maneira de conduzirmos nosso tempo com Deus, a maneira de pensarmos e falarmos sobre as coisas, a maneira de decidirmos as coisas da nossa vida, precisam ser diariamente transformadas por Deus, porque eu fui liberto e eu fui transferido de posição imediatamente, mas eu não fui transformado de condição imediatamente. Transformação de condição é um processo.